E aí, pessoal, beleza? Dando início ao nosso primeiro Quebrada Cast, eu sou o Velasco, e aí, como que vocês estão? Bom, antes do programa começar, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que esse programa ele é dividido em três partes. A primeira parte, que é essa que vocês estão ouvindo agora, ela vai ser dedicada à vida do Spike Lee, um pouco sobre as suas polêmicas, um pouco sobre algumas das suas obras. As duas partes seguintes, elas vão ser dedicadas única e exclusivamente aos seus filmes. Então, por isso que a gente precisou dividir em duas partes, porque é uma filmografia muito extensa e a gente nem conseguiu ver tudo. Mas enfim, recado dado, eu acho que vocês vão gostar muito do programa, que foi feito com muito amor e carinho por todos nós. E é isso. Bom programa a todos e é nóis! Salve, manos e minas, beleza? Regis do lado de cá, começando o primeiro Quebrada Cast. E a gente vai falar de quem? De um cara aí, um tal de Spike Lee, tá ligado? E quem que tá aqui comigo hoje pra falar desse mano é o meu parceiro Velascão. Fala aí, Velascão. Firmeza, depois de muito tempo, esse sim é um longo e tenebroso inverno, porque a gente tava em stand-by aí, depois de muitos e muitos tempo trocando ideia e falando, não, a gente precisa voltar, mas como que a gente vai voltar? Mas a gente precisa voltar, mas como que a gente vai voltar? E aí agora a gente conseguiu uma casa para chamar de nossa, e a gente vai voltar agora, e a gente já vai chegar com o pé na porta com o vencedor do Oscar aí, foda demais. A gente vai discutir um pouco sobre a trajetória dele, vai falar sobre os filmes e tal. E vamos que vamos. Mas antes de partir logo pra loucura foda, o Velascão vai dar um recado muito louco aí pra falar como é que vai funcionar daqui pra frente o maquinário do bagulho. Então, pessoal, como vocês perceberam, quem já segue a gente há algum tempo e tava carente, que a gente era do Ballad Runner, do Vamos Nos Cast, a gente deu uma parada porque, tipo, né, coisas da vida, é foda, a gente acaba tendo que fazer outras coisas mesmo, e agora a gente tá na família Quiprocó, que é uma família de podcasts. Todos podcasts de quebrada, podcasts da periferia de São Paulo, que se juntaram para fazer uma parada maior, tá ligado? Então, assim, nós vamos ter o Quebrada Cast, que é esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Nós vamos ter o Viela, que é um podcast que vai ser um podcast menor, mas de dica, coisas que a gente está vendo, ouvindo ou lendo no momento. E o Jogando a Real, que é um podcast também mais voltado para games e tal. Vai ter review de game, vai ter impressões sobre game. Então, vai ser assim agora. E junto com a gente tá o Quiprocó, que é um podcast que reúne todos os podcasts dessa família de podcasters, que tem o Batalha da Sétima Arte e o Almerindas. Junto com a gente estão o Breno Shin, o Plunk the Plunk, do Batalha da Sétima Arte, Alexandre Kanda e a Lena Rock, do Almerindas. Então, essa é a configuração agora do Quebrada Cast dentro dessa família de podcasts, que é a família Quiprocó. Então, quando vocês ouvirem a gente, vocês não vão estar só ouvindo a gente, vocês vão estar ouvindo a família, parte da família Quiprocó. E eu espero que vocês escutem todos os podcasts da família Quiprocó daqui pra frente, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um monte de gente bacana aí, cada um de um canto de São Paulo, que veio pra somar com a gente aí. Vai ter um assunto específico que todo mundo vai ter que fazer em seus devidos podcasts e tal. Então, o da vez aqui foi Cinema Negro, correto? Isso aí. E aí, a gente vai falar de um cara importante pra caralho nesse caso aqui, no nosso caso. E os outros participantes também da família aí vão escolher lá os seus assuntos que sejam referentes a isso e vão fazer. Então vai ter essa parada também, vai ter sempre um assunto do mês e a gente vai ter que se virar aí pra... Às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil. A gente vai tentar entrelaçar aí com o nosso trampo e tentar arrumar um assunto equivalente e tal, que vai ser do caralho, é uma ideia muito legal, que eu curti pra caralho. Então, é isso, né? Recadinho foi, agora vamos começar a falar do cara aí. Agora a gente vai começar a trocar uma ideia sobre o Spike Lee, né, mano? Ou Shelton Jackson Lee. Ele nasceu em Atlanta no dia 20 de março de 1957. Ele é um cineasta negro que vem quebrando barreiras aí já há algum tempo. O cara que vem, ele ganha prêmio desde a época da faculdade. E ele é um cara muito foda, que viveu numa época que, tipo, era meio tenso, tá ligado? Bem no comecinho, ele nasceu no final dos anos 50, começo dos anos 60, em Atlanta, né, no sul dos Estados Unidos, então vocês já imaginam como deve ter sido a vida desse caboclo aí. É, tipo, ele... Na verdade, os filmes do cara não é por acaso, né? O maluco deve ter passado por uns baratos cabulosos aí, porque... É um reflexo, na verdade, né, da vida do cara. Essa que é a parada. Não é um rebelde sem causa, né, mano? O cara, ele passou, deve ter passado uns negócios meio cabuloso aí, que vocês podem imaginar, aí nos Estados Unidos ali, principalmente ali nessa época e tal, né, meu? Então é interessante perceber pela idade do cara, por onde ele passou, os lugares que ele viveu, que, né, não é uma coincidência, né, os filmes dele e tal. Justamente, e esse tipo de... A filmografia dele reflete muito o tempo que ele estava vivendo, né? Mais pra frente a gente vai falar dos filmes e tal, mas pra vocês terem uma ideia, ele fez um filme que foi um dos primeiros filmes dele, que a minha pronúncia ela vai me trair agora, hein? Vamos ver. É Joe's Bad Stewie, Barbershop, We Cut Heads, que foi um projeto de graduação que ele fez, que ele já foi premiado em alguns festivais, e foi meio que um projeto em resposta ao filme O Nascimento de uma Nação, que o pessoal, os historiadores de cinema dizem que foi o filme que reviveu a Ku Klux Klan, né, que deu toda uma base teórica entre muitas e muitas aspas para que o pensamento supremacista branco viesse à tona. Infelizmente, a gente não conseguiu assistir esse filme, né? A gente não conseguiu ver um montão, na verdade, né? A gente... Isso vai virar até um bloco aqui agora, porque, tipo... O cara tem o quê? Uns 38 filmes? Tipo, uma fita dessa, assim, 38... Eu acho que é 38 que ele dirigiu, né? Tipo, mano, sem contar os outros bagulhos do cara, que ele produziu, que ele... Velho, é muito bagulho. Aí vai ter duas tretas. É a treta de a gente não conseguir ter visto tudo. Assim, sério mesmo, o bagulho vai virar um bloco, mano. Porque, tipo assim, não foi sacanagem, a gente não conseguiu, mano. Filme do cara recente, o caramba, a gente não conseguiu ver, então... O Velasco já puxou deu essa deixa aí. Já vamos dar o toque, mano. A gente assistiu uns 10 filmes do cara, desses 30 e tralalá. Não foi de sacanagem. Se você aí tiver, mano, você tiver visto, quiser complementar, quiser trocar ideia, quiser comentar, bem-vindo. Vai ajudar nós pra caralho, vai interagir, pode vir. Mas é foda pra achar os filmes do cara, tá ligado? Então, tipo, essa é a parada. A gente não conseguiu ver, mas... A gente também vai fazer disso não só de não ter visto, vai fazer disso um bloco, mas também vai falar sobre outros filmes dele que a gente não viu, mas a gente não vai falar sobre o filme, a gente vai falar sobre a temática, que isso a gente consegue sem ter visto, e aí a gente pode falar, por falar na temática, a gente pode mostrar também algumas facetas que o cara tem como diretor, entendeu? Que ele, apesar de ter o assunto racial muito forte nos filmes dele, mas eram comédias, eram, sabe, tipo... tinha de tudo um pouco. Filme de assalto, tem de tudo no repertório do cara. Pois é, mano. É muito doido esse lance de, tipo, não... da versatilidade do Spike Lee, né? Ele faz filmes no começo da carreira dele, principalmente ali em meados e final dos anos 80, ele faz muitos filmes relacionados com essa questão racial, muitos mesmo, tanto que é desse momento da carreira dele que vem o Faça a Coisa Certa, e é o Faça a Coisa Certa, e o outro é... Ai... O primeiro? É, antes do Faça a Coisa Certa. Lute pela Coisa Certa. Lute pela Coisa Certa. E o... Então, todos eles vêm com essa temática e sempre vêm com atores e atrizes que serão ou já eram expoentes nesse tipo de cinema. Então, ele vem com o... Acho que é Joe Esposito. É o... Porra, e é o... O Gus Fring do Breaking Bad, velho. Exatamente. Ele vem com... Samuel Jackson, uma galera muito pesada, tá ligado? Que tá sempre presente nos filmes dele. A irmã dele também é bem presente nos filmes dele. O John Turturro também é bem presente nos filmes dele, que é um puta ator foderoso, velho. Quem não conhece o John Turturro aí, velho, corre atrás, o cara faz comédia. O cara faz desde a herança do Mr. Deeds até, tipo, tá ligado? Puta, o Lebowski, o grande Lebowski, tá ligado? E os filmes do Spike Lee, lógico, também. Exatamente, então o elenco dele, e uma coisa que a gente percebe no Spike Lee é que ele tem um elenco de confiança, né? Assim como o Tarantino tem um elenco de confiança, que ele sempre vai escalar determinadas pessoas que você sabe que em algum... Se não estão naquele filme diretamente, em algum momento essa pessoa vai aparecer e tal. Eu acho que o Samuel Jackson nesse caso é um privilegiado, porque ele tá... meio que na lista dos dois, né? Tá na lista do Spike Lee e tá na lista do Tarantino. É, e os dois tem treta aí, a gente vai até falar desses bagulho também. Mas pra falar um pouco do cara, ele é um cara, ele é um ativista por natureza, né? E, como eu disse, ele nasceu em 57, ele nasceu no final dos anos 50. Assim que ele, depois que ele fez, completou 3 anos, ele se mudou pro Brooklyn, e é de lá que vem a paixão dele pelo New York Knicks, apesar de ser um time que, porra, tá pior que o Lakers aí, mas enfim, apaixonado é apaixonado, eu que o diga. Ele se muda pra Nova York, e é de lá que vem todo o ativismo dele, né? Como ele saiu muito pequeno de Atlanta, então não teria como ele ter toda essa consciência de classe ou consciência racial naquele período. Mas ele nasceu e ele foi... Pensa o seguinte, ele completa 3 anos e vai pro Brooklyn. Então ele chega no Brooklyn nos anos 60, com 3 anos. Época de direitos civis, Martin Luther King, Malcolm X e tal, toda essa galera pesada que estava junto com ele. Então, você pensa que ele cresceu nesse ambiente, tá ligado? De segregação racial e tal. E ele traz muito disso pra filmografia dele. Então, você percebe que o cara, ele não tá falando, sabe, ele tá fazendo bagulho de caso vivido. Um exemplo que eu posso dar é o Scorsese, por exemplo. O cara, ele faz filme de máfia como ninguém, por quê? Porque o cara viveu essa parada. Ele não foi mafioso, mas ele... Tipo, entendeu? O pai dele tinha amigos que eram mafiosos, tinha aqueles empregos lá. O cara tinha muita grana, ninguém sabia onde vinha esse dinheiro. Então ele vivia naquele meio. O Spike Lee é a mesma coisa. O cara, ele viveu essa parada. Talvez, né? Não sei qual foi o momento da vida dele, de idade, que ele começou a realmente sentir isso. Mas... talvez até, né, meu, ele sentir aquilo, não saber direito o que era aquilo também, causa mais a revolta ainda, né? O cara, quando ele perceber o que tá acontecendo, aí o cara, caralho, o cara vem pesado mesmo, tá ligado? E fica putão, e o caralho é meio revoltoso e tal, com uma certa razão e tal. Então, tipo, eu acho que essa aqui é a parada. Ele, essa... É de verdade, sacou? Tem uma frase... Não sei se, tipo, é que quem é de verdade sabe quem é de mentira. O Spike Lee é de verdade. Então, tipo, não é, você consegue sentir, velho. Assim, é engraçado. Não, eu não sei dizer tecnicamente. Ah, é assim que ele consegue fazer com que você se sinta naquele lugar. Eu não sei. Mas é, eu consigo sentir. Quando ele mostra o bairro, eu sinto o bairro. Eu vejo o meu bairro, tá ligado? Então, tipo, isso é irado pra caralho. É isso. O lance do Spike Lee é te colocar dentro do ambiente e te deixar confortável ali. O Jungle Fever também é assim. Que tem o lance do bairro e tem o lance do escritório. E tem tudo ali que te deixa confortável dentro daquele ambiente. Então, ele é um cara que... É que nem você falou, ele é tão verdadeiro naquilo que ele faz, que ele te faz acreditar. Ele te coloca lá dentro daquela situação e te deixou enclausurado ou livre, dependendo do que ele quer mostrar. Tem uma cena muito forte no Jungle Fever, que é do Wesley Snipes, Samuel L. Jackson e a Halle Berry. Eles estão numa... Junkie House, né? É tipo uma casa de... Tipo uma cracolândia num prédio, assim, tá ligado? E ao mesmo tempo que você se sente enclausurado, você, tipo... Mas tem muita gente naquela cena, sabe? Então, é... E ele conta um pouco disso também. E ele... Aposto que ele... Se ele tá contando isso, é porque ele viveu aquilo. Que é o lance, tipo, das drogas no bairro dele. E os traficantes. E prostituição. E todo uma gama de assuntos que ele trata nos filmes. Mas, mano, quando foi que você assistiu algum filme do Spike Lee a primeira vez? E você sabia que era um filme do Spike Lee? Não tinha nem ideia, maluco. Eu vi na Globo de madrugada. Eu assisti muito filme bom de madrugada, velho. Te falar, hein? Não sei como é que tá a televisão hoje, porque eu não assisto faz mil anos. Mas, tipo, porra, mano, eu assisti Hitchcock de madrugada, já assisti Spike Lee de madrugada, já assisti Tarantino de madrugada. Eu não sei se esse filme passou demais, não, velho. Eu apostaria que não. Mas o primeiro que eu vi foi o Faça a Coisa Certa. Não sabia que era dele. Não sabia mesmo, não sabia. Não sei, tipo, Velascão aí, quem tá ouvindo nós aí, mas, tipo, eu não prestava atenção nisso, velho. Quem será o diretor? Pff, eu vi o filme, achava foda e acabou, né, velho? Depois de um tempo é que você começa a falar, pô, esse cara faz outros filmes, existe diretor autoral, ninguém sabe disso, né, velho? Pelo menos não no começo e tal. Então eu vi, foi o Faça a Coisa Certa e não sabia que era do cara, vi de madruga, do nada, e foi foda. Eu vi e falei, caralho, eu senti algo diferente. Eu falei, velho, que loucura, né, mano? Quando a gente vai falar do filme, são algumas partes, assim, sabe, que eu vi, que eu falei, caralho, eu nunca vi isso num filme, mano. Sabe, tem um momento, eu vou falar um momento, quando a gente for falar do filme a gente pode se aprofundar ou até... Mas é um momento, assim, que todas as pessoas do bairro... É um take de cada pessoa. E ela começa a fazer um xingamento pra caralho. Vem um japonês e começa a xingar o negro. Aí vem um italiano e começa a xingar o latino. Aí vem um latino e começa... E é tipo assim, é só uma pessoa daquela etnia xingando a outra. Era isso a cena, né? Passa pra um, passa pro outro, passa pro outro. Puta, eu vi isso, eu falei, caralho. E ele tá falando pra tela, né? Então, tipo assim, porra, aquilo, se você tiver a etnia, por exemplo, você pode tomar aquela porrada ali, mano. Ou se não, mais reflete pra você do que... tem essas duas impressões, né? Você pega pra você, ou você, quando você vê alguém que é parecido com você proferindo aquele tipo de xingamento, você chega e fala assim, caralho... Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Exato, exato. Essa é a parada. Tipo, você fala, mano, tem alguma parada zoada aí nesse meio aí, tá ligado? Então, tipo, foi isso, mano. Foi o Faça a Coisa Certa, é maravilhoso, o filme é foda. Revi pra gente fazer o bagulho aqui. E o bagulho é foda. Quando a gente for falar de todos os filmes do cara, mas assim, eu acho que o Faça a Coisa Certa, ele é muito redondinho, velho. É impressionante, ao mesmo tempo ele é muito pesado, mas ele tem uns momentos de leveza, ele tem um ritmo, puta, ele é muito foda assim, velho. Então me impactou muito fodamente, assim, que eu lembro, tá ligado? Mas Mas o meu primeiro contato com o cara, sem saber que era o cara, era esse. E você, Velascão? É, mano, comigo foi a mesma coisa, assim. Foi o Faça a Coisa Certa. Eu acho que foi até numa mesma situação, num corujão da vida, que eu acho que isso nem existe mais, tá ligado? Tava de madrugada acordado, moleque acordado de madrugada. Não entendi porra nenhuma. Mas, tá ligado? Quando você não entende nada, mas você fica... Caramba, alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa... A partir daquilo, eu falei assim... Porra, mano, que foda. E aí, depois de um tempo, eu fui assistir de novo. Antes até de reassistir pra fazer o podcast. Eu assisti de novo. E aí, eu fiquei e falei assim... Mano do céu. É isso. É isso que eu quero pra minha vida. E logo depois eu comecei, tipo, a consumir as coisas do cara e tal. Não fui tão a fundo quanto a gente foi pra fazer o programa, mas fui, por exemplo, quando saiu She's Gotta Have It no Netflix, eu fui atrás, eu assisti o filme primeiro, pra depois assistir a série, e gosto muito do filme, mas eu ainda prefiro a série. Porque a série, ela tem nuances mais leves e a gente percebe como Spike Lee é foda porque ele se adapta ao tempo que ele tá. No She's Gotta Have It do filme, tem uma cena de um semi-estupro ali. Uhum. E que quando eu assisti, eu falei assim... Tá ligado? Eu falei assim, puta que pariu, Spike Lee. Por quê? Mas aí na série ele conserta isso. E tem o lance do bairro, tem o lance de andar no bairro. Ele é muito local, né? E isso é bonito de ver. Não é um bairrismo, tipo, o meu bairro é melhor que o seu. É um bairrismo de, tipo, de pertencimento, tá ligado? Isso é muito foda. E foi isso que eu... É tipo, olha o meu bairro, né? É só isso. Dá uma olhada aqui onde eu estive, onde eu já fui. Onde ele tá, né? Na verdade. E é muito doido porque... Isso, eu tô viajando agora, tá até meio que fora da pauta, mas... Se a gente pensar no seriado do Chris Rock, Todo Mundo Odeia o Chris... Sim. É isso, tá ligado? Sim. É uma influência direta ao Spike Lee. Porque tem o lance da música... Pode crer. É a mesma parada. Puta, pode crer, velho. Porra. Agora eu me sinto um bosta mesmo, vi isso. Caralho. Muito característico, né? Porque tem o lance da música, que o Spike Lee é um dos melhores em trilha sonora. Seja a trilha sonora, tipo, a tracking, tá ligado? A track do, tipo, da música mesmo que tá tocando, quanto a sonorização do ambiente, tudo aquilo é muito bom. E no seriado do Todo Mundo Odeia o Chris é igual, tá ligado? Porque a música passa pela vida do Chris Rock. E ele deixa isso muito evidente, tá ligado? E o lance do bairro, das casas. Então, tudo aquilo ali, e é o mesmo bairro, né? É o Brooklyn. Pode crer. É muito doido. E tipo, eu me senti assim, logo depois que eu assisti o filme, nessa madrugada, eu fiquei tipo, caramba, quanta coisa aconteceu. E tipo, e é aquilo, tá ligado? Eu lembrava, antes de rever, eu lembrava de Flash, tá ligado? Tipo, eu lembrava do incêndio, eu lembrava da confusão, da pizzaria... E tal, e tipo, mas só, entendeu? E eu não lembrava de tudo. E aí depois de um tempo, eu comecei a olhar e falei assim, caralho, olha o tanto de coisa que esse cara falou. E o filme tem o quê? Ele não tem 2 horas daquele filme. Não. Deve ter 1h40 no máximo. Não dá 2 horas. É isso aí, elas acho que é 1h30, 1h40, é um filme bem... Como eram os filmes, né, nessa época. Eu não sei se ele fez porque era o tempo dos filmes da época ou se era porque ele achou que esse era o tempo, mas é tipo isso daí mesmo, não dá 2 horas não, mano. Playback! Bom, mano, a gente falou da dificuldade cabulosa e a gente vai... Mano, sério. Pessoal, acreditem em mim. Vale o papo. Tipo assim, é muito cabuloso, mano. É difícil de achar os filmes do cara. Filmes recentes e filmes que... Você percebe que são filmes que tem que ser assistidos, assim, tá ligado? Seja pelo assunto, ou seja pelos atores e atrizes envolvidos e tudo, sabe? Assim, foi muito cabuloso. Não sei pro Velascão, assim, qual que pra ele ficou faltando. Ou faltando, não. Faltou um monte. Mas quais seriam os que... A gente pode até fazer uma brincadeira, Velascão. Tipo assim, qual que você queria ter visto pra caralho e não deu? Escolhe um só! Mano... Um só, caralho, é muito foda, porque que nem o Regis falou, o cara tem quase 40 filmes e eu não consegui ver uma porrada, mano. Então assim, pensando na ordem cronológica dos filmes do cara, ele tem um de 77. Eu sempre gosto de ver tipo os mais antigos, tá ligado? Então, Last Hustle in Brooklyn, a gente não conseguiu ver, porque tipo, não tem, tá ligado? Não tem como achar. Só que antes, só que depois desse, eu queria ter visto Lute pela Coisa Certa, que é uma comédia que antecede o Faça a Coisa Certa. E por a gente gostar muito do Faça a Coisa Certa, né? Porra, sei lá, é a mesma coisa de não ter visto Kill Bill Volume 1, tipo assim. Porra, ficou meio... Eu fiquei muito curioso também, esse daí foi o que eu... Se eu puder, vai, vamos lá, se puder escolher um só. Deixa eu ver. Porra. Caraca, tem um que é de comédia, que é com os irmãos Wayans, cara. Que eu queria muito ter visto. Que eles vão montar um programa de TV. E o programa de TV, tipo assim, na verdade era um programa de TV. Eles tinham um pensamento certo do que eles queriam fazer e os caras recusaram. E aí eles fazem um outro programa de zoeira, de sacanagem, e esses caras aceitam. Sacou? Era tipo uma parada dessa. Envolve também questões raciais e o caramba. Isso eu fiquei muito curioso de assistir, porque me parece ser uma comédia rasgada mesmo. Tem alguns aí que são elementos de comédia. Esse eu acho que era comédia. Os irmãos Wayans, porra. Aí eu falei, caralho, que demais. E aquele negócio, por ser um diretor autoral, eu falei, caramba, vai ser a visão do Spike Lee e uma comédia. Sempre foda esses bagulho, né, mano? Tipo, sei lá, você vai ver um filme do... É o filme do fulano fazendo... filme de ação. É o filme do fulano em um filme de época. É o filme do... Então, tipo... esse, eu acho que... Esse foi o que eu mais quis ver, velho. E, infelizmente, esse daí não deu. O nome do bagulho, eu já falo. O Velascão vai falar mais dos dele aí, que ele tava afim. E aí, eu já... Se pá, eu mando esse nome desse filme aí. Então, cara... Nossa, tem uma porrada... Do Spike que eu queria ver, mano. E tipo, tem uns que eu realmente não quis ver mesmo. Tipo, Old Boy, eu não quis ver. Desculpa aí quem gosta de Old Boy do Spike Lee, mas eu acho que aquele lá é intocável. Então não precisa fazer. Mano, essa parada do Spike Lee do Old Boy, a gente, como a gente não assistiu, então ele vai ficar nesse bloco aqui. Eu não sei o Velascão, mas tipo, eu desde o começo, qual foi a minha reclamação? Não tenho nada com o Spike Lee nesse filme, acho que o problema... Só se foi ele que escolheu essa porra. Se ele escolheu essa narrativa, aí a culpa é dele. Mas eu não sei, né? Pra quem não sabe aí, o Old Boy, ele, na verdade, é um filme coreano e foderoso pra caralho sobre um... Eu vou passar só a sinopse aqui do Spalito. É sobre um humano que ele é preso durante uma cota, acho que 15 anos, se não me engano. Faz uma cota já que eu venho, pessoal, Old Boy. Eu tenho ele aqui, devia assistir mais e não assisto. E ele é preso por 15 anos sem saber o motivo que ele foi preso. E aí ele é solto desse lugar e aí ele vai descobrir por que porra prenderam ele. Essa é a premissa do filme. No filme do Spike Lee, qual foi o problema pra mim? Eu assisti só 10 minutos do filme do Spike Lee e não, nem vi o resto. Foi porque no filme coreano, eles prendem o cara, mas o cara ele é um maluco só merdeiro. Ele é meio bebum, tipo assim, beberrão, faz merda... Mas quando prendem o cara, você quer acompanhar pra ver por que prenderam esse cara? Porra, o cara é só um beberrão de merda. O que fizeram isso com ele? No filme do Spike Lee, já vilanizam o personagem, que é o Josh Brolin até. Já vilanizam o personagem do Josh Brolin logo de começo. Então eu queria que esse cara fosse preso mesmo. Ele é um pau, tipo, sabe, tipo, trai a esposa, tá cagando pra família. Tipo, ele é todo fudido, assim, mas bem escroto mesmo. Aí eu falei, porra, mano, mas esse cara aí eu quero que ele se foda mesmo. Eu nem quero saber por que foram presos, eu quero que ele fique preso. Pode deixar preso, foda-se. Então, tipo, eu achei que foi... Eu não sei de quem foi a ideia, mas, assim... Pra mim, o cara tirou o meu querer acompanhar esse mistério. Porra, por que prender esse cara? Pra mim, não rolou, porque eu já queria que ele se fudesse mesmo. Então, pra mim, não funcionou. E o que o Velasco falou, o outro filme já é muito foderoso, quem não viu... Porra, nosso finado podcast lá, a gente fez a trilogia da vingança. Procure assim, quem, tipo... Eu aconselho você a assistir a trilogia da vingança. Se você colocar a trilogia da vingança, certeza que você vai achar. Mas é o Old Boy, o Lady Vingança e o Mr. Vingança. Quem quiser, o Mr. Vingança primeiro, o Old Boy o segundo, o Lady Vingança o terceiro. Assistam os filmes aí, que é foda pra caralho. Muito foda mesmo. E aí, como se não bastasse... Pô, o Lady Vingança é foda, velho. Quem não... Ó, o Lady Vingança, se não existisse o Old Boy, é que o Old Boy é sacanagem. O final, eu já vou dar a letra... Não do final, lógico, mas assim, é uma parada que eu fiz, se vocês quiserem fazer, se que tá ouvindo, faz o seguinte, vocês vão assistir o Old Boy, aí o cu de vocês vai cair da bunda. Depois que ele cair, você vai botar no lugar, aí você faz o seguinte, você pega esse filme, leva pra alguém que você gosta, alguém que se gosta de filme, você leva, bota o filme e fica olhando pra pessoa, que aí você vai ver a reação dela do filme. É foda, eu fiz isso umas 4 vezes com 4 pessoas diferentes, porque eu peguei esse filme e saí de casa em casa, tipo, você tem 1 minuto para ouvir a palavra do Old Boy? Tipo, eu saí testemunho de Jeová. Aí, tipo, porra, era divertidíssimo, velho. Faça isso aí, você que tá ouvindo mais aí. Sei lá, mano, vamos tentar pensar por que que a gente teve tanta dificuldade conseguir encontrar os filmes desse, tá ligado? Porque é um cineasta extremamente importante, não só pra cultura negra, tá ligado? É um cineasta importante e ponto. Só que a filmografia do cara não tá disponível, entendeu? Eu não tô nem falando, gente, ó, não tô nem falando, tipo, ah, vocês são a favor da pirataria, velho. Nem pra comprar, nem link pra comprar a gente achou. Então, assim, é complicado você chegar e falar, ah, mas vocês não procuraram pelas vias legais. Não, cara, a gente procurou pelas vias legais. Só que não tem, tá ligado? Não tem esses filmes. Tanto que quando eu consegui, eu vi o X Gotta Have It também no Netflix. Falei, puta, vai ter os filmes do cara aqui. Sacou? E eu ia assistir na Netflix tranquilo, ou assistiria uma... É o que o Velasco falou, mas a gente não achou. Quando achava, tipo, velho, não tinha, sabe... Vou dizer mais agora, fodeu, né? Mas, tipo, até por meios ilegais você não acha, mano. Se você achar, você é o hacker, tá ligado? O hacker. Ah, e o filme lá é A Hora do Show, com os irmãos Waze. Então, quem quiser correr atrás, é A Hora do Show. Deve ser do caralho, isso eu queria ter visto. Mas eu, porra, Velasco, a gente trocou ideia, né? Dias antes de começar a gravar, velho, que treta pra achar o filme do cara. Por que será? Eu honestamente, eu não sei, velho. Porque são filmes... Você falou, o cara é um diretor importante para o cinema mundial, sacou? E ele trabalha com atores e atrizes poderosos, cara. Tem um filme... Puta, agora também é foda, pessoal. Aqui, pessoal, aqui a gente não é gênio de porra nenhuma, não, viu? A gente é uns caras trocando ideia. Então, assim, tem um filme que eu só lembro da galera que tá lá. Tem o Edward Norton, tem... 24 horas, lembrei. 24? 24, 48, alguma coisa assim, pessoal. Ou é um dia ou é dois. E aí, porra, é um cara que é um traficante, é tipo uma... Acho que é 24 mesmo, porque é uma madrugada na vida do cara, e o cara passa por um monte de perrengue. E, porra, tem o Edward Norton, tem o Philip Seymour Hoffman. Porra, os caras O Philip Seymour Hoffman, eu sei que é ganhador de Oscar. O Edward Norton, honestamente, agora de cabeça, não lembro se ele tem. Mas, porra, dois atores de primeira linha, cara. E você não acha o filme do cara, velho, tá ligado? Eu honestamente, eu não sei qual é que foi, mano. Você tem uma ideia, assim, Vasco? Tipo, porra, do que acontece, velho? Cara, eu não sei. Eu não sei e ao mesmo tempo fico pensando que a gente só perde, né, mano? Porque, assim, ó, gente, nada contra. Tem até amigos que gostam. Mas se você colocar Michael Bay em qualquer buscador, se você colocar Michael Bay no Bing, você vai achar a filmografia do cara, tá ligado? Só que, tipo assim, você pega, e eu não tô, tipo, diminuindo a importância do Michael Bay, não é isso, tá ligado? Mas a gente percebe que é um cineasta que tem uma trajetória de blockbuster. Ele tem uma trajetória já de filmes mais comerciais, tá ligado? Ele tem importância dele. Porra, as câmeras do Michael Bay filmam filmes aí... Foi a câmera dele que filmou A Chegada? que ele emprestou pro Villeneuve. Foi... Acho que foi uma fita dessa mesmo. Mas ele é um cara foda de tecnologia. É, tecnologicamente. Ele é importante pra caralho. Sim, o Michael Bay, ele tem toda a importância dele. Só que o que eu tô dizendo é o seguinte: você, como que você acha de um cara que tem a sua importância, que é o Michael Bay, que é essa importância tecnológica, e você não tem a filmografia completa de um cara que tem uma importância conceitual gigantesca, tá ligado? Pra história do cinema. E outra parada também, Velascão. Tem outra parada. Tipo, mano, você não acha nem pra você nem saber sobre o filme. Tem filmes que você vai procurar lá que você vai... Só tem inglês, por exemplo. Pra você saber sobre. Pra você ler uma sinopse, pra você fazer bagulho. Mano, aí você fala, porra, mas... Tipo assim, tudo bem. Que nem o Velascão falou que ele queria ter visto primeiro. Eu também queria, tudo não sei. Mas os filmes mais antigos a gente até perdoa. Agora, filmes recentes. Recentes, assim. Nós é velho, pra nós 10 anos é recente, né? Mas tipo... mas tipo, porra. Entendeu? Então é foda, mano. E mais uma vez, assim, tipo... Sabe-se lá, né? Porque... É, então, porque tem filme de 2000 que ninguém acha. 2000? Mas, tipo, 20 anos atrás, tá ligado? Porra, como que você não vai achar um filme de 20 anos atrás, velho? Você acha Luzes da Ribalta na internet, tá ligado? Mas você não acha um filme de 20 anos atrás? Que porra é esse filme aí? Luzes de Ribalta é um filme do Charlie Chaplin, mano. Tem mais de 100 anos o filme, tá ligado? Desculpa, agora eu me senti um ignorante foda. Poxa, só o Charlie Chaplin. Eu não sei. Então é foda, mano. Eu não sei o que acontece, tá ligado? Qual é o motivo de um dos maiores cineastas do mundo não ter a filmografia dele disponível? Eu não tô falando nem disponível do tipo, ó, oh, olha, eu entrego pra você. Não, não é isso, tá ligado? Isso eu quero comprar o filme. Eu quero comprar o... Como que é o nome do filme lá que você falou? O Hora do Show? É, O Hora do Show. Quero comprar O Hora do Show. Eu faço como? Eu tiro de onde esse filme? Eu mando um e-mail pro Spike Lee? Fala assim, ó, prensa aí um CD. Um CD? E manda pra mim. Pra ficar 3 dias em Curitiba. Tá ligado? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido academicamente falando. Porque você perde a chance de estudar um cara desse. E não faz sentido culturalmente falando. Porque você priva um grupo de pessoas de obter esse tipo de informação. E pra... enriquecer o ambiente onde ela vive, tá ligado? Então é foda. Como que a gente perdeu... Cara, a gente tá tentando gravar esse podcast, vai fazer quase um mês. Porque a gente tá correndo atrás dos filmes. Porque assim, o intuito inicial era ver todos. Era ver todos, resenhar todos. Não necessariamente falar de todos, mas resenhar todos pra que a gente pudesse conversar com vocês. Só que, tipo... Por exemplo, tipo, sei lá, no caso, a gente ia pelo menos tentar fazer o seguinte. Pincelar, e aí a gente falaria ou dos que a gente mais gosta, ou dos que a gente acha mais importante, ou do que... Aí se a gente separaria uma quantidade, falar, esses aqui a gente vai falar mesmo. E os outros a gente só vai comentando, falaria parte do filme, não sei o que, e tal, pro papo rolar. Mas, realmente, tipo, é meio cabuloso, Esse bagulho do comprar é foda, né, velho? Você quer comprar, né, velho? Tipo, mas não rola, é foda. É, então, é muito complicado, cara. É muito complicado, então fica aí o nosso apelo. Porque tá foda. Eu quero muito terminar de fazer a filmografia do Spike Lee completa. Só que eu não acho. Então, por favor, aí, quem estiver segurando o refém aí, solta, porque a gente precisa assistir esses filmes. E você tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Ah, não, é que é isso aí, né, mano? Porra, eu acho que se tivesse como ter assistido, a gente tinha conseguido ver tudo, velho, assim. Não sei se tudo, mas a gente tinha visto uns 20 e pouco, tá ligado? A gente tinha conseguido ver, mano. Até porque tem o cara, assim, é muito doido. Não sei se a gente conseguiria ver todos, porque tem uns bagulho que é muito doido. Tem, sei lá, tipo, ele fez um de 25 anos do Bad do Michael Jackson. Aí eu falei, caralho, o que será que é isso, velho? Eu não sei nem direito o que é, na verdade. Não sei nem se a gente ia conseguir assistir sobre o que era direito. Mas, tipo, É isso aí, é só uma. Fica aí o nosso. O nosso choro, a nossa tristeza, né, velho? Eu acho que é isso. Bom, agora vamos falar de uma outra parada. Essa parada que é o Spike Lee Mamilos. Mamilos, polêmicos. Eu estou sentindo uma treta. É, cara, e aí? Você acha que quando o Spike Lee treta, ele tá errado? Porque assim, a gente aqui no Quebrada Cash, que é o mesmo podcast do Vamos Nos Cash, ou seja, a gente não mudou de ideia de um programa pro outro, a gente tem tipo o nosso panteão, né? E nesse panteão estão o Spike Lee e também está Quentin Tarantino. E há um tempo atrás, não sei se você é jovem ainda, você ficou sabendo que teve um filme chamado Django Livre. Até antes do Django, Velasco, ele já encrespava. Mas o Django foi um estopim do bagulho. Mas ele já não gostava do Tarantino pelo texto dele, no roteiro dele, né? De ele usar a palavra, né, liga. Lá nos Estados Unidos, o pau tora se você falar o bagulho. E ele já encrespava no Tarantino. Aí quando o cara foi fazer aí no filme sobre escravidão, e ele fez o bagulho todo legalzão, cool, toca música, toca rap, não sei o que e tal, aí ele ficou pistola pra caralho, né? E aí ele chegou e fez que nem eu no podcast da Família que Procura, falou que ia falar mal de Green Book sem ver. Falei, não vi, vou falar mal. Tá ligado? Então. Então, assim, ele tem esse lance e eu não sei, cara. Eu vou tentar defender o Spike Lee aqui. Não, tipo, querendo. Não, o Tarantino está errado. Mas eu acho. Você está falando de meio de ver o lado do Spike Lee. Essa é a parada. Porque, assim, a gente tem uma opinião e aí. Você, como a sua opinião é contrária dele, você só fala, tá falando merda. Mas assim, você pode discordar do cara, mas entender o porquê que ele fica desse jeito, tá ligado? Acho que essa que é a questão. A famosa, é um bagulho aí que tem gente que pede e não dá, e tem gente que nem tem, que é empatia, né, o nome? É. Exatamente. Então assim, o lance do Spike Lee, e isso a gente vê na filmografia dele, tá ligado? A filmografia dele mostra muito o que pode ter sido a adolescência, a juventude, a infância, a vida adulta dele. E ainda mais com todo o retrospecto que os Estados Unidos passa em relação à questão racial. E quando ele vê uma pessoa não negra, uma pessoa branca, usar uma palavra que denigre as pessoas negras da forma que a palavra nigga lá nos Estados Unidos denigre, eu entendo o ódio dele. Entendo de verdade. Entendo e entendo até o fato dele chegar e falar que eu não vou assistir e eu já achei uma bosta. Mas você viu? Não assistirei e já achei uma bosta. E vai ser isso aí. E é a verdade do cara e nesse sentido eu tô com ele. Eu tô com ele porque... Quando eu dou essa explicação para todas as pessoas que falam assim para mim. Não, mas racismo não existe. Porque o racismo... E na maioria das vezes as pessoas que falam isso para mim são pessoas brancas. Então, eu já agarro um ódio assim na pessoa. E aí eu penso assim, cara, você não passou a sua vida inteira... ou apanhando fisicamente ou psicologicamente da sociedade, tá ligado? Você não pode falar o que é dor e o que não é. Nesse caso, tá ligado? Então, nesse sentido, Spike Lee, tamo junto, moleque. Bom, mano, da minha parte é o seguinte, eu concordo plenamente, assim. É, eu entendo o lado do cara, sei que ele não gosta, já teve arranca-rabo e tal com o Tarantino. Eu acho que nem cabe a gente pensar pelos diretores, eu gosto mais daquele ou mais do outro. Eu acho que é a situação em si mesmo. Eu entendo, mas eu não concordo. Vou dizer o porquê. Porque quando eu assisto os filmes do Spike Lee, ele também usa umas palavras cabulosas pra uma outra galera. Você entende? O Verão de Sam, outros filmes, ele usa umas palavras cabulosas. Então, tipo, ele usa muito faggot, que é no caso uma palavra pejorativa para os homossexuais. E é uma palavra pesadíssima também, que eu nem sabia o significado. Um do nosso podcast finado, o Velasco, que explicou o significado. E é foda, o bagulho é pesadíssimo, o significado da palavra. E ele usa. Aí você pode falar, ah, mas ele usou numa outra condição. O Quentin Tarantino usa em filmes cool, de diversão e não sei o que. Ele não tá querendo te fazer pensar em porra nenhuma. Ele só quer jogar um negócio ali. Mas é meio complicado, porque se você for parar pra pensar, tem uma galera nos Estados Unidos que é negra e os caras, o Chris Rock é um. Ele briga pela palavra, ele fala, meu, ninguém vai me tirar de eu poder falar essa parada. Eu acho que a parada do não sei, a gente teria que saber, honestamente eu não sei, mas se você souber, você até diga. O Spike Lee, ele fica puto porque o Quentin Tarantino, ele é branco? Ou ele acha que não tem que usar a palavra de jeito nenhum? Tipo assim. Então, cara, o foda é que nos filmes do Spike Lee, ele usa essa palavra. Tem um comediante, acho que é o David Chappelle. Tem um stand-up dele que ele fala, tem algumas pessoas brancas que ele conhece, que ele dá permissão pra usar a palavra nigga. O Chris Rock também tem. É o Chris Rock, será que tu viu? O do Chris Rock é o seguinte, ele falou que ele dá a condição, ele contou, é toda uma história, tem que ser véspera de Natal, tá ligado? Tem que ser véspera de Natal, ele tem que estar indo comprar uma parada pro filho dele na véspera de Natal, só tem um, aí um cara negro pega a parada, sai, tipo, bate nele pra caralho, mija em cima dele... E sai correndo, ele vai falar, peguem aquele negro. Tipo assim, entendeu? É tipo uma parada dessa. Ele falou, aí o cara pode falar. Tipo, entendeu? Fazendo uma brincadeira, lógico. Tipo, mano, você só pode falar se for uma situação extrema, tá ligado? Então, tipo, essa que é a parada, entendeu? Eu fico pensando, falo, porque existem várias vertentes. Tem uma galera que quer obliterar a palavra. Você não vai poder falar e isso acabou. Essa palavra não existe mais. E tem o caso do Spike Lee, que eu te interrompi, foi mal, mas tipo assim... Então, qual é a parada dele? Ele é contra... Porque é o que você falou, contra a palavra ele pode ser, mesmo usando nos filmes dele, porque eu acho que seria, dependendo da situação, do filme... Não, então, e assim, tipo, é impossível você fazer um certo tipo de filme, um certo tipo de exato, que nem do bairro lá. Os caras se chamam, assim... E aí, eu não vou pôr no meu filme? Vai ficar falso. Que é o que a gente tava falando aqui do verdadeiro, tá ligado? É, então, o lance do Spike Lee nos filmes dele, e ele usa... E ele tem... Eu vou puxar muito o Faça, porque pra mim o Faça a Coisa Certa, ele é a identidade do Spike Lee. Pode crer. É o documento dele, tá ligado? É tipo... Ele melhorou muito com o tempo. Né? A gente percebe que ele amadureceu e melhorou. Mas eu faço a coisa certa é a essência. Pode não é perfeito. Eu acho perfeito. Eu acho o filme bom mesmo. Eu não tenho que tirar. Não tiro um minuto. Mas assim, ele é. É isso que você falou. Eu acho que ele é esse. O que é o Spike Lee? Aí você mostra esse filme. Ele não é só isso. Mas ele é muito isso, tá ligado? Aquele filme, Não Faça a Coisa Certa, tem até uma passagem que, tipo, é um personagem que só aparece uma vez. Que o cara, ele tá... É um cara branco. Andando de bike. E ele passa, acho que com a bike em cima do tênis do Esposito. E aí o cara fala, tipo, mano, você é louco? Você passou em cima dos meus Jordans e não sei o que. E começa a mó treta e tal. E aí ele tipo, joga essa, tá ligado? Tipo, mano, você é um cara branco, você é louco? Você tá no meu bairro. Como que você faz um bagulho? E o cara fala assim, mano, mas é que tá ligado que eu moro aqui há 30 anos. Eu tô aqui, essa casa aqui é da minha família há anos. É, ele nasceu. Eu nasci aqui. Aí ele, essa camiseta dos Lakers e não sei o que e tal, você tá no Brooklyn. Ele, mano, os Lakers são o melhor time do mundo. Aí todo mundo, tá ligado? Então, tipo, é muito louco porque esse lance de, tipo, uma pessoa branca não poder usar sempre tem um peso maior. E eu entendo ele porque é o que eu sinto quando, por exemplo, é uma pessoa branca que eu não conheço, a pessoa vai me chamar de negão. Eu já fico assim, tipo, quê? Você tá maluco? Aquela pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou ficar cabreiro com ela. Por quê? Porque ela tá usando uma palavra que em algum momento serviu pra me machucar. E foi uma pessoa... E sempre sai de... A maioria das vezes sai de uma pessoa que é igual a ela. Então eu acho que essa treta do Spike Lee é esse lance, tá ligado? De você ouvir da boca de outra pessoa que sempre foi o seu algoz, o seu opressor. Sim. É uma palavra que serve pra te denegrir e que naquele meio onde você vive é normal, mas quando vem um ser estranho, que geralmente é de pele clara, falar aquilo, você já, tipo, todo mundo já... E o lance do Dave Chappelle é que ele... Eu acho que é o Dave Chappelle, tá, gente? Teve uma época aí que eu tava vendo stand-up um atrás do outro e eu posso ter que tá confundindo alguém aí. Mas ele chega e fala assim que às vezes as pessoas negras, eles dão essa palavra pra algumas pessoas brancas. E aí eles dão assim, tipo, vai... Tipo, como se você tivesse vendendo uma droga pra alguém, tá ligado? Tipo, vai, mas usa com cuidado essa porra aí, mano. E se alguém te perguntar, não fui eu que te dei. Tá ligado? E é meio isso, entendeu? Esse lance da palavra niga, da palavra neguinho, da palavra crioulo, é complicado, tá ligado? Dentro da comunidade negra, seja ela dos Estados Unidos, brasileira, acredito que em outros países também, é complicado você chamar outra pessoa desse jeito. E eu acho que isso é especulação minha. O lance do Tarantino não ter meio que pedido permissão, tá ligado? Entre muitas aspas, pedido permissão pra comunidade, fala assim, pessoal, olha, eu vou fazer uma parada aqui. Estou fazendo. Eu vou fazer, hein? Deixa eu fazer. Vocês vão entender. Eu vou fazer, tá ligado? Então, não que o Tarantino dê uma satisfação pra ninguém. Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Será também, Velasco, que tipo assim... Será que quando ele... Porque a maioria das vezes que ele colocou essa palavra, ele colocou na boca do Samuel Jackson. Eu acho que ali já era meio que ele falando assim, pô, vou botar na boca do Samuel Jackson, que é um cara responsa. E aí é ele que tá falando, não sou eu não. É ele que tá falando, e aí a gente vai seguir o bonde aí e a gente vai ver o que pega. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho, não que ele não tenha ficado puto com isso, Spike Lee, mas eu acho que ele ficou puto com o Django foi com a temática. Não, com certeza, com certeza. Tanto que eu acho que foi até uma declaração que ele deu. Ele falou assim, como que um cara branco vai fazer um filme de escravidão com um protagonista negro? Tipo, eu, assim, mais uma vez, sou eu cagando regra em baldes aqui. Tipo, ele devia ter feito isso. Tá ligado? Em algum momento, quando rolou toda a treta e tal do Tarantino, na época do lançamento do filme, eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Eu falei assim, mano, mas será que... Porra, que ideia foda, hein? Um cowboy negro. Mas aí, Velasco, você acha que ele ia ter... Porque assim, eu estou falando isso porque eu não vi só o Spike Lee reclamando, como eu vi outras pessoas, inclusive brancas, reclamando também, muitas vezes historiadores, pessoas assim, ou historiadores ou pessoas que estudaram história. E eu vi elas falando isso daí, falando, velho, não cabe você fazer um negócio daquele. Você fazer um filme de escravidão como se fosse um filme de aventura que a gente assiste, entendeu? Tipo, ah, é uma aventura onde um negro... onde um escravizado, sabe? Aprontando altas confusões. Exato. Um dentista e um cavalo. Exatamente. Exatamente, mano. Eu acho que foi essa parada que muita gente... E eu acho que também... Ele já não gostava do cara. Eu acho que essa que é a fita. A gente tem que pensar nisso como treta mesmo, picuinhas, tá entendendo? Ele já tinha treta com o malandro. Aí o cara vai fazer o bagulho e falou, mano, esse maluco tá me tirando. Não, esse maluco tá me zoando, caralho. Esse cara me atropelou aí, ó. Atropelou minha pichação. Pode ser essa fita aí também, mano. Porque, tipo, é muito foda, tá ligado? Você mexer com esse tipo de assunto. Hoje em dia eu reassisti o Django há pouco tempo atrás. Apesar de eu gostar ainda do filme, eu tenho uma crítica que é a mesma crítica que eu tenho com o Green Book. Que é você colocar um cara branco só pra endossar a aventura do cara negro. É a mesma coisa de filmes com protagonistas femininas. É o mesmo problema que eu tenho com Mulher Maravilha. Uhum. Ela precisou do Steve Trevor pra poder ir... E depois a força do amor fez com que ela superasse todo... Tá ligado? Então, assim, no Django, beleza. Ele tem a Brunhilda, que ele vai pra salvar ela e tal. Aquela coisa do cavaleiro, blá, blá, blá. Só que ele precisou de um cara branco pra tirar ele da condição de animal, pra transformar ele num ser, pra dar consciência humana pra ele, pra que aí sim ele conseguisse o objetivo, tá ligado? Então, assim, antes do Schultz, ele não era um ser humano, ele era um bicho. E aí ele é libertado e bababá, bababá, babá. Eu entendo toda a trajetória de escravidão e tal, que você desumaniza realmente as pessoas, não sei o quê. Só que a todo momento no filme, principalmente na parte lá do Sr. Candy, você vê a animalização do corpo negro, tá ligado? E isso é muito triste de ver. Tanto que é uma das cenas mais pesadas que tem no filme, são as cenas onde as pessoas negras, elas são colocadas ou como objeto, porque tem naquela luta de mandingos lá, tem uma moça que ela está posando. Ela não faz nada além de posar. Então, tem essa complicação. Eu gosto do filme, mas eu fico tipo, poderia não ter isso. E eu entendo agora, quando você colocou isso, é o lance da complicação, que tipo, não podia ser, tá ligado? Então eu acho que tem mais esse agravante, entendeu? Não só da palavra, porque tipo, a palavra é usada de maneira, por mais que o Tarantino tente com aquela parte da Ku Klux Klan, que é sensacional. Sim. É hilário aquilo, cara. É de rolar no chão de rir. Só que não é pra ser engraçado. Eu acho assim, beleza, que tenha uma, que a gente ria da Ku Klux Klan. Só que ao mesmo tempo que a gente ri da Ku Klux Klan, eles matam um monte de gente na rua. Ainda hoje, tá ligado? No ano que aquele filme existiu, os supremacistas brancos existiam também. E eles não estavam, tipo, acuados. Ah, estão fazendo um filme sobre mim, o cara... Não, porque o Tarantino é branco. Pra eles, tanto faz. Tá ligado? Então, não bate neles. Eu acho, Lasco, eu vou falar de um outro filme nada a ver, mas que pra meio que falar disso. Tem o filme do nosso amigo Michael Bay, que é o No Pain No Gain, tá ligado? E esse filme eu assisti ele é um filme de comédia praticamente, né? São três caras... Então, era nessa fita que eu ia chegar. Eu assisti sem saber que era baseado. Então, pois é. Você tomou um susto, não? Porque o que acontece? Pra quem não viu aí, tá ouvindo nós, o filme é sobre três caras que são tipo uns fracassados, né? Uns losers. Fracassado de academia. Fracassado de academia e tal. E os caras, eles faz um esquema que eles sequestram um cara que tem grana e eles querem a grana do cara e tal coisa. Eles, no final eles assassinam algumas pessoas, acontece uma porrada de bagulho. E o filme todo é uma comédia, só que eu não sabia que era baseado em fatos reais. Quando o filme acabou e eu vi que era, eu fiquei com um sorriso amarelo, viado. Tipo assim, juro por Deus, mano. Veio os créditos, aí começou a mostrar foto dos caras de verdade. Eu falei, aconteceu isso aí? E aí o Michael Bay fez uma comédia disso aí, mano? Como é que esse filme foi feito? Eu comecei a me perguntar, eu falei, mano, como é que os caras conseguiram fazer esse filme, velho? Sei lá, tipo, mano, é a mesma coisa de você... Se aqui no Brasil o cara fizesse um filme sobre o Bandido da Luz Vermelha e fosse uma comédia, tá ligado? Então, é o lance, tipo, de você chegar e fazer um filme do Holocausto, comédia. Ah, mais um dia no Holocausto. É. Tá ligado? Tem a linha tênue, né? Porque, por exemplo, o Roberto Benigni fez o A Vida é Bela, é uma comédia. Mas não tem nem o que falar, né? Como ele fez genialmente, né? E aí eu fico pensando, aí eu vou invocar, vou sumonar uma frase do Emicida, de uma das músicas dele, que é: a dor dos judeus choca, né? A nossa gera piada. Então, quando você pensa numa parada dessa, eu fico pensando que, tipo, a dor do povo negro, na maioria das vezes, cara, 9 entre 10 vai ser tratada como: eles poderiam ter feito muita coisa antes. Eles poderiam ter fugido. Dava pra fazer. Dava. Não, e você falou essa fita. Porra, se você for ver o filme do Tarantino, Bastardos Inglórios, né? Porra, ele... Os judeus tava... boneco, né, velho? Tava boneco, tava por cima ali. Era um esquadrão de judeus que matavam nazistas. Então não é você ver que não tem a mesma pegada. Eu acho que, assim... Mais uma vez, eu acho que isso acontece realmente, porque eu sou branco, né, velho? Então, tipo, porra... Mas assim, aí eu acho que o Tarantino, ele tentou dar uma apaziguada, que é o quê, mano? Na hora que o maluco sai matando geral, eu acho que ali a garantia do retorno, tipo, tá ligado? Ele falou, mano, vou... Mas assim, Velasco, agora pensando na base de roteiro, teria como ser feito diferente? Eu digo a parte dos chutes, por exemplo. Porque eu acho que, na condição histórica, não teria como ele sair daquela situação sem alguém, sabe? Não, eu até entendo essa parada, tá ligado? Só que o foda, é isso pensando na treta Tarantino e Spike Lee, é que ele pegou um grupo de atores muito forte. Então eu acho que é muito representativo aquele grupo também, né? Porque o filme é tudo, né? O filme é desde da grama que você escolhe para o cara pisar um milésimo de segundo até o elenco principal. Então, eu acredito que, beleza, naquela condição que o filme foi contado, não dava, blá blá blá. Mas é aquele gosto, tá ligado? Não, que deixa. Eu entendo, eu concordo, de verdade. Eu até meio que tô, sabe, pensando agora melhor e tudo assim. Tipo, eu ainda tenho minhas opiniões assim, mas eu consigo entender. O problema, o maior problema, o maior problema, sabe qual é o maior problema? É que o Django é um filme foda pra caralho. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque aí você não consegue massacrar o filme. O filme é bom, a porra do filme é bom. Você tem aquela atuação do Samuel Jackson que é sacanagem. E aí, como é que faz? Você tá entendendo? É até egoísta. Eu confesso, é um egoísmo da minha parte, sabe? Filha da putice minha, cara. Tá ligado? Porque, tipo, porra... Mas o que você tá falando é verdade, tá ligado? Tipo, realmente tem essas questões aí que... Mas aí é o que eu falei. E a gente já falou até, né, Velasco, desses bagulho em outros filmes. Acho que a gente até chegou a falar nisso do... A gente já fez o podcast do Tarantino também, finado podcast. E a gente meio que falou disso, né, velho? De você discordar, mas mesmo assim ainda conseguir assistir o filme. Eu acho isso importante também, cara, sabia? Quando eu vejo um cara assim que nem você, que tem esses pensamentos e argumentos fortes, e você assiste o filme, eu acho que essa é uma saída, sabe? assim como o Spike Lee também nem querer ver, eu acho respeitabilíssimo. Sabe? De verdade, eu acho que a gente tem que tentar buscar. Eu acho mais interessante, eu gosto mais do mundo assim, eu com pensando desse jeito que eu tô pensando, você do seu Spike Lee, dele que nem viu, uhum. Eu gosto desse mundo. Isso, eu acho que essa é a saída, sabe? É, porque, tipo, cara, eu não vou culpar o Spike Lee, nunca. Ele vai chegar. Se eu fosse trocar ideia com o Spike Lee, eu vou falar assim: então, eu vou ali assistir o Django, e eu falo assim: eu não vou assistir esse filme e eu vou falar mal, tá? Eu vou virar, eu vou colocar assim a mão na perna dele e falar assim: firmeza, mas eu vou ali. Demorou? Falou assim: demorou então. Falei assim: então, firmeza. Amizade continua? Exatamente. Então é isso. Tá ligado? E é a mesma coisa, e agora a gente vai entrar na outra polêmica, que é a polêmica do Oscar. Do Green Book. Que é o lance é o seguinte: e é um filme que eu boicotei, assim, né? Quem sou eu? Sou um merda. Mas eu boicotei por mim mesmo, por saber de várias. Começar a descobrir várias coisas em relação ao filme. E saber que o filme ganhou de um filme que é de uma qualidade astronômica. É o melhor filme que eu assisti no ano. É o melhor. Não, e digo mais, eu acho que no caso do Green Book tem um agravante. A gente meio que vai falar do filme, vai falar um pouco. Porque o Spike Lee, eu acho que. Eu não sei, eu posso estar até me gabando aqui agora, mas eu. A nós, na verdade. Porque eu acho que o pensamento dele é o mesmo que o nosso. Eu acho que, na verdade, ele não queria que o dele ganhasse. Mas não é que queria. Todos os... Exato. Não queria que aquele ganhasse, pelos motivos que eu também compreendo. Uhum. Mas não só isso. Porque, de todos os filmes, aquele era o pior, cara. Tá ligado? Na minha opinião, por exemplo, não tinha que ter ganho o Infiltrado na Clã também. Eu gostei muito da Favorita. Você tinha a Favorita? Não. É foderoso, maluco. Foderoso. Não tem outra palavra. É foderoso. É sacanagem aquele filme, cara. Tudo figurino, bagulho, a retratação da época, a mulher lá, não vou saber o nome, que ganhou de melhor atriz. É sacanagem, maluco. Sacanagem. Tem uma hora lá, Velasco, que ela tá com um AVC, que a mulher, eu não sei o que fizeram com ela, cara. Que ela mexe só a metade da cara, velho. Que porra é aquilo, mano? A mulher é foda, mano. Então, tipo assim... Eu acho que foi isso. Quando ele viu o Green Book... Pra quem não sabe, a gente tá falando da polêmica que quando falaram que era o Green Book, o Spike Lee saiu vazado, que ele ficou puto pra caralho, ele começou a sair do Oscar e ir embora. O nego chegou lá pra parar com ele. Falou, pera aí, caralho, dá um tempo aí, segura a mão aí. Aí ele ficou putão depois na festa, ele tomando goró, puto pra caralho. E aí, o que foi? Você tá ligado o que foi, mano? Porra, esse filme merda aí que ganhou. Então, tipo, ele ficou pistolão. E eu entendo, cara. Só que aí que tá. Aí agora a gente vai entrar na Seara. O filme, o Green Book, ele tem polêmicas dentro do filme com o conceito que ele tem, e fora do filme, teve problemas também. Problemas de retratação do personagem, né, que o Mahershala Ali faz, né, e do personagem principal que é feito pelo Aragorn, e outras cositas mais. Então, quando juntou tudo isso, o negócio, aí, puta, começou um mar de merda foda. E aí no final ele ganhou um filme que não ganhou quase porra nenhuma em nenhum lugar. Tipo assim, ele ganhou o melhor filme no Oscar. Ele ganhava, o Mahershala Ali estourou no Norte, rapelou uma porrada de prêmio, essas paradas. O que ele ganhava num lugar, ele ganhava no outro, mas ele não ganhava melhor filme nem fudendo. Essa que é a parada. E ele foi ganhou no Oscar, aí o Spike Lee ficou pistola. Eu acho que ele devia falar, sabe? Por exemplo, quando ele tava na festa, eu achei legal. Ele fica putão, sabe? Tomando goró. Ele tava bebendo mesmo de zoeira. Daqui que eu vou ficar louco nessa porra, porque esse filme bosta do caralho. Isso eu acho legal. Eu não gostei dele levantar e querer sair, sacou? Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele, sabendo a importância que ele tem, que ele é um cara importante, ele falou, velho, eu vou levantar e eu tô com esse terno roxo. Bonito. Então, porra, ele vai ver eu passando aqui... O anel... Tá ligado? Anel de mão inteira. Mano, exatamente, tá com um soco inglês. Aí, tipo, ele falou, velho, eu vou sair daqui, vou causar. Ele faz isso, ele faz sabendo o que ele vai fazer. Ele sabe da importância que ele tem e é justamente por isso que ele faz, tá ligado? Só pra fechar, o meu barato é esse. Eu achei que ele podia ter tirado onda depois, com entrevistas, com outras coisas. Eu acho que ali na festa do Oscar, ali, meu, ganhou o cara. Apesar que, puta, agora eu pensei em outra coisa que eu acho que é, deixa ele fazer isso mesmo. Porque, tipo assim, não sei se você lembra no filme Crash No Limite, o Jack Nicholson foi entregar, você lembra disso? O Jack Nicholson foi entregar, ele entregou de melhor filme, né, Jack Nicholson no dia. Aí ele pegou, olhou, aí ele falou, Crash! E aí ele fez um, tipo assim, um, caralho, maluco, não acredito que esse filme ganhou, velho. Tipo assim, tá ligado? Você olha no rosto dele, ele faz assim, ó, uau, ele fala, depois, mano. Ele fala Crash, faz uau, tá ligado? Então, tipo, bom, o Oscar acontece de tudo, então deixa o cara. Foda-se, é, foda-se. Então, mano, eu no podcast anterior que a gente gravou, do Família, eu falei isso, eu nem sei se foi pro ar isso, Vini, você cortou o bagulho. Mas, Maldito editor! Eu até falei isso, que tipo, eu não vi e vou falar mal. Por tudo aquilo que o Hertz já falou, que é o lance das polêmicas fora do filme, polêmicas dentro do filme, por aquela questão que eu falei também de ser um filme que não era a história do Aragorn, mano. Não era a história do personagem do Viggo Mortensen. Era a história do Machara... Ixi, eu nunca consegui. Machara Halley, sei lá. Machara Halley, acho que é isso que eu falo. Eu também falei errado, viu? Eu acho que é errado. Acho que é assim que fala o nome dele, não sei. É o Cottonmouth lá. A história não era dele, mano. A história não era do Aragorn, era dele lá, cara. Sabe que hora que eu percebi que não era dele? Eu confesso, eu tava meio dividido. Eu falei, a história é dos dois, eu tava pensando comigo, uhum, né? Apesar de ter claramente um destaque pro Aragorn. Mas sabe qual foi a hora que eu vi que a história não era do Aragorn? É um momento, a gente, né, como é do Spike Lee, então a gente vai falar rapidinho do Green Book. É na hora que o personagem, né, do Cottonmouth, ele sai do carro e começa a andar na chuva. E aí o Aragorn vai atrás dele. E ele começa, puta, ele fala uns bagulho muito foda, que ele fala assim, meu, eu não sou negro bastante, eu não sou branco bastante, porque, tipo assim, ele é um cara que é negro, mas ele, tipo, né, toca piano, ele toca piano, tipo, clássico, e ele é um pianista foda, então ele é da alta classe, ele vive bem e tal, não sei o quê. Existe o preconceito, existe, mas ele, nesse momento, nos Estados Unidos, ele estava em lugares... de uma maneira exacerbada em lugares específicos do país e tal, não sei o que. Então ele tinha uma vida boa e aí ele vai fazer um tour pelos Estados Unidos nos lugares que ele vai se fuder pra caralho. Sim. E aí ele vai e abre o jogo. Ele fala, meu, eu tô nessa porra aqui e você fica me zoando porque eu não conheço alguns artistas negros que eu deveria conhecer só porque eu sou negro. E aí os negros também não me aceitam porque eu sou um cara... Que não tenho o arquétipo que vocês acham que eu deveria ter. E aí o cara começa. E eu falei, caralho, a história é desse cara. Foi ali que eu vi, que eu falei, puta, a história é desse cara. Uhum. E aí eu tava perdendo tempo vendo o Aragorn começando o Ishi, tá ligado? Essa é a parada que você não viu, né? Não, nem vai. E tá, beleza, mas tipo. Então foi isso, velho. Então eu entendo. E o filme, ele é. Eu vou falar aqui que eu não achei ele ruim. Eu acho que ele é um filme... Tem as atuações que são boas. Eu achei que o Aragorn fez um puta trampo. O Marshall ganhou... O Cottonmouth ganhou o Oscar também, eu acho que com méritos. Mas eu acho que é isso mesmo, velho. Eu acho que a história era do cara. Ele tinha muito mais acrescentado do que o... Até porque o Aragorn, ele é tão engraçadão e tão lalala que ele é o suporte. Uhum. Você não pode dar um filme pra um cara desse, velho, sabe? Então eu concordo. Então, e é isso que... E é o... como que é o... A Síndrome Viola Davis, né? Isso. Síndrome Viola Davis. Uhum. Quando a Viola Davis, ela concorre ao Oscar de melhor atriz coadjuvante... Sendo que ela era atriz principal. Caralho. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? E é sempre o mesmo papo. O Cottonmouth foi assim, a Viola Davis é a mesma coisa. Ah, a gente colocou numa categoria que eles teriam chance maior de ganhar. É o mesmo papo. Faz duas vezes foi esse papo. Então, cara, e assim, na boa, eu tava assistindo... Gente, que é foda falar de Oscar. É, eu assisti um pedaço de Vice com o Christian Bale. Eu não assisti Bohemian Rhapsody. Só que eu assisti 10 minutos de Vice. E, mano, eu já sei que ele tá melhor do que o Malek. Eu assisti 10 minutos, cara. O Christian Bale muda a voz, o tom de voz. Ele está gordo para um caralho. Tá ligado? Mais que eu. E, tipo, ele tá outra pessoa. Ele não é mais o Batman. Uhum. Ele não é o cara do Operário. E ele também não é o American Hustle. Ele é outro cara. E isso é muito foda. E eu sei que só ele consegue fazer aquilo daquele jeito. Uhum. Tá ligado? O Malek, beleza, mano. Ele tem o seu valor e tal. Eu acho que ele tinha que entregar a melhor dentadura pra ele. Melhor dentadura da história do cinema. Pega, entrega um Oscar pra ele. Faz na hora. Faz um homem pelado. Faz uma dentadura dourada, entrega pra ele, tá ligado? Tipo, eu fico pensando que, tipo, esse lance do Spike Lee sair e tal, tem tudo a ver com aquilo que a gente tava falando. De você ter que colocar um cara branco pra endossar a história de um cara negro e tal. E depois que você descobre que a família do cara vira e fala do personagem que o Cotton Mouth tava interpretando, vira pra ele e fala assim, não, mas eles nunca foram amigos. Eles nunca foram. Aconteceu aquilo ali, e foi aquilo ali, cada um voltou pra sua casa e fez assim, ó. Joinha de metade de dedo, fez assim só. Alô, irmão! E já era, tá ligado? E ainda por cima que eu achei que o filme, assim, é aquilo, gente. Eu tô falando sem ver e eu não vou ver de ser um filme passação de pano pra racista, tá ligado? E pra mim, passação de pano pra racista não rola. Não rola. Pra mim tem que morrer tudo, entendeu? Você é racista? Por favor, pare de ouvir esse podcast agora e pule. Na frente do que você quiser. Não importa. Se você é racista, não precisa me ouvir. Tá ligado? Então, assim, eu fico pensando que é um desserviço, entendeu? E se eu sou um dos... Eu faço assim pro... Tipo, faço assim pro Spike Lee, ó, pode passar. Vai embora. Mas eu concordo com você no sentido de que ele deveria ter dito coisas. Uhum. O Spike Lee, eu acho que ele perde algumas oportunidades de usar o ativismo dele dessa maneira mais, tipo, colocando a cara dele mesmo, tá ligado? Que ele faz isso nos filmes. Os filmes, a gente vê muito o Spike Lee nos filmes. Mas ele deveria, tá ligado? Bater de frente com a galera pra que as pessoas não achem que é só, que é pura birra. Ai, isso, eu não ganhei isso. E eu vou embora. E não é isso, tá ligado? Quem conhece minimamente o cara sabe o que... Sabe o que ele é, tá ligado? Sabe como que ele age. Eu acho que na verdade, Velasco, eu acho que ele é nós, mano. Você entende? Quando a gente fica puto com o bagulho, fala, toma, velho, tá ligado? Tipo assim, ele tá cagando, velho, eu acho, tá ligado? Tipo assim, ele fala, mano, eu não vou conseguir, eu não vou... É tipo o Tyrion na batalha por combate. Ele falou, mano, eu não vou conseguir justiça aqui, velho, tá ligado? Uhum. Eu vou pedir logo, batalha por combate, tipo, tá ligado? Vamos combate nessa porra. Então, tipo, eu entendo. É por isso que é bom trocar ideia. Porque eu quando eu... É porque, assim, por eu gostar do cara, quando ele saiu andando, eu falei, pô, Spike Lee, mano, eu vou falar um monte de merda. Exatamente isso daí que você falou, Vasco. Ninguém vai ficar pensando e trocando ideia, falando, pô, mas por que o cara fez isso? Qual é a ideia por trás dessa atitude? Ninguém vai pensar isso. Uhum. Todo mundo só vai querer falar, aí, tá vendo? Perdeu, é porque perdeu. Se pai não queria que ele ganhasse. Sim. Ele queria que outro filme ganhasse, velho. Porque esse filme aí é que o Oscar é foda. A gente já falou. Que ele é foda, que o Oscar é foda, tá ligado? É muito embaçado, porque a gente fica sempre pensando, tipo, porra, mano, mas... Ah, isso aqui... Mas o Spike Lee, ele vai continuar assim. É. E eu espero que ele continue assim. É o que eu espero. Porque o dia que a gente... se tiver uma situação dessa de novo, eu espero que não tenha, mas o Spike Lee, ele tenha uma atitude dessa, ele não tenha mais uma atitude dessa, aliás, a gente vai achar estranho. Exato. Porque a gente vai chegar e vai falar assim, caralho, morreu. Morreu, o Spike Lee morreu. Eu acho que das polêmicas que a gente tem pra falar dele, acho que são essas, né? Uhum. Deve ter mais, nossa, deve ter muito mais por aí, mas eu acho que as mais recentes são essas. E mano, ele é muito foda, muito, muito foda mesmo, e eu acho que ele deveria ser mais referenciado. Aí puxa tudo aquilo que a gente falou no começo em relação à dificuldade de ver os filmes dele, em relação à treta que ele tem com alguns diretores e com a visão de mundo de alguns diretores e da própria academia, que a academia tá meio que cagando pra ele também, porque ele coloca muito dedo na ferida. Uhum. A gente vai falar isso nos filmes que a gente vai elencar aqui. Uhum. Então é isso, cara, eu acho que eu quero o Spike Lee treteiro sempre. Não, eu acho que é isso aí mesmo, mano, o cara é isso aí, ele já tá velhaco, mano. Não vai mudar agora, 60 e tralalá, é isso aí, mano. Não. Mas acho que é isso, vamos partir pros filmes. Demorou.